perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos, e o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A preço de sangue é que você foi comprado, tipo um perdido tesouro que aos pés da cruz foi achado. Coberto de sangue, justificação, tipo assim, foi limpo dos erros com óleo da unção. E quantos drão, também foi salvo no sol das três. Algo me diz que se preciso ele faria outra vez. Mesmo sabendo que amargo era o gosto, ele sofreu lá pregado por ocupar nosso posto. No seu rosto, o sacrifício com cuspido soldado, o amor pela minha vida com peso do meu pecado, tá ligado? Tipo um momento de faz de conta, eu acho que eu queria ser o bandido da ponta. Só pra poder entrar no céu com Jesus, dizer que estive ao seu lado quando ele sofreu na cruz. No som das três e meio a multidão receberia da boca do próprio Deus meu perdão. Só pra poder entrar no céu com Jesus, dizer que estive ao seu lado quando ele sofreu na cruz. No som das três e meio a multidão receberia da boca do próprio Deus meu perdão. Quem me dera eu poder tá com ele ali, mas é bom demais saber que tá comigo aqui, me dizendo: Filho querido, foi por ti que eu morri. E se acredita nisso, ergue a cabeça e sorri. Foi sob o sol das três e o crucificaram, zombaram, injuriaram e o transpassaram. Ele nada fez, mas julgaram e condenaram, acharam que poderiam, mas jamais o mataram. Ei! Queria estar ali do seu lado e ali mesmo ser resgatado, ali de todo pecado, ali com meu Senhor, ali eu seria contado, ali o malfeitor, ali por Cristo perdoado, ali. Só pra poder entrar no céu com Jesus, dizer que estive ao seu lado quando ele sofreu na cruz. Pode crer. No som das três e meio a multidão receberia da boca do próprio Deus meu perdão. Só pra poder entrar no céu com Jesus, dizer que estive ao seu lado quando ele sofreu na cruz. No som das três e meio a multidão receberia da boca do próprio Deus meu perdão. Direto sem recado, pro céu minha passagem, bilhete carimbado, bora seguir viagem. Os erros do passado ficaram lá pra trás, já foram apagados, ele não lembra mais. Direto sem recado, pro céu minha passagem, bilhete carimbado, bora seguir viagem. Os erros do passado ficaram lá pra trás, já foram apagados, ele não lembra mais. Direto sem recado, pro céu minha passagem, bilhete carimbado, bora seguir viagem. Os erros do passado ficaram lá pra trás, já foram apagados, ele não lembra mais. Direto sem recado, pro céu minha passagem, bilhete carimbado, bora seguir viagem. Os erros do passado ficaram lá pra trás, já foram apagados, ele não lembra mais. Direto sem recado, pro céu minha passagem, bilhete carimbado, bora seguir viagem. Os erros do passado ficaram lá pra trás, já foram apagados, ele não lembra mais. Direto sem recado, pro céu minha passagem, bilhete carimbado, bora seguir viagem. Os erros do passado ficaram lá pra trás, já foram apagados, ele não lembra mais. Ele mudou-me.